Vamos dançar no Tigre! Assim, assim, assim! Toda a família de São Francisco com a gente, um abraço bem grandão! Verdade, aqui! Esse é seguidor Marquinhos 5G e a Mai Melo, meu parceiro Valdo, meus metralhas do paixão! Procurei, senti um grande amor assim. Procurava por alguém que me desse. Toda segunda amor. Tem banda playback no Rose, lá no Mindos Bar, em Carabaru. Deixa comigo. Como eu quero você, e pra onde olho, te vejo em todo lugar. Olha o Tigre! Paredão Tigre Sound, o fera da galera. Agora me diz que não dá. Me diga como esquecerei. Como não lembrar? Eu sinto que você não quer. Que isso? Tem medo de se entregar. Como eu quero você. E pra onde olho? Vai virando! Que isso, rapaz? Do jeitinho, vá pra cima. Dois falsos na minha frente. Quando você escutar, sei que você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que estou do nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar. Sinto que estou com você, amor. Curtindo por tentando parar. E dança e balance! Guerreirão, emoção. É só meu amor. Um abraço com muito carinho. Família, a galera de Campinense com a gente. O Jean, o Wellington, o Eric, todo mundo! Guerreirão, emoção. É só. Família Campinense, bicho. A saudade só me quando eu escutar. Quem sabe dança, e dança, e dança. Opa. Ele disse que me amava, que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava. Eu quero abraçar muito forte meu parceiro Aurélio, comemorando hoje a faculdade de Direito. Parabéns, Aurélio, vamos pra cima. O Tigre chega e Sapucaia, é. Fica te esperando. Tamo junto, tamo junto. Porque já tenho outro amor. Já não lembro dos teus beijos. Se você nada marcou. Bora, Baldo. Tiago, eu só vejo. Um gingado. Eclipse ou fenômeno. Você não me merecia. Tampouco o meu amor. O do Madu da Fera vai chegar. Segura, Pedrinho Mixer. Solta a fera. Doce fogo agora. E vai. E vai. Vila do Carmo. Tamo chegando. Jungi aí também. Desde quando vi você chegar, foi logo querendo você pra mim. Meu parceiro Jackson, da Contrabaixo de Vila do Carmo, já falando, Pedrinho. Já 16, tamo junto no Tigre. Obrigado, gente! A brincadeira vai parar aqui. O Diego Arley também, de São Francisco, com a gente no Itália, é isso? Um abraço, meu grandão! Te peço. Quem toca? DJ Pedrinho, é tudo aquilo que eu senti. DJ Pedrinho Mix. Oh, DJ. Com valsão, tocando fundo forte no meu coração. O que vou fazer sem ter você toca. Comigo? Toca. Toca pra mim. gostoso assim. E aí, você, você, você? É! Atenção, equipe de apoio, por gentileza. Beijo, eu nunca esqueço. Aqui atrás do comando, equipe de apoio, por gentileza. Beijo, eu sei, você também me quer, mas tem medo de se entregar. A Júlio, boa, Zulandu, galera do Carmo com a gente, obrigado pelo carinho. Te amar, no pop som, preciso ter o seu amor. Curtindo o pop som, o DJ Dinho é quem vai tocar. No pop som, o som que arrasta o povão. Com DJ Dinho é emoção. Eu vou ficar aqui te amar. Toda segunda-feira, no Palme 2 vai em Garaparu, tem a banda Playback detonando, né, Rose? E Rafa, chega mais aí, Rafa. A cada é indiscutivelmente Splash Banda DJ Geleia. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado, no fã-clube, os empolgados na nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão. Dançando com emoção, uma linda canção, aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ver a consequência de chega aí, comigo, mas com meu coração. Por favor. Não se lamente, porque realmente. Meu parceiro Rafael, chega mais, Rafael. Opinião, o cara que comanda o Midas vai em Carapuru. Boa noite, Rafa. Foi inconsequente na sua decisão. Pedrinho também chama a atenção também dos segurança que aparecer aqui no nosso lado esquerdo, tá bom? Tá tendo uma pequena confusãozinha aqui. Segurança, por gentileza, só pra minimizar, a parada aqui com a gente, tá bom? Porque o Tigre Saúde chega sem saber pela primeira vez pra tocar, arrebentar e a representar aqui, tá bom? A gente se encarava. Nosso amigo Galvão, também o Ataís tá com a gente. Glencinho tá com a gente, Glencinho. Meu amigo Rose também, do Carapuru, do Minas Bar. Olha o Tigre! É o Tigre Pereira, original! Oh, deixa de amar essa menina. É só porque não me provou. Ela é formada contrabanda, na gente. Só que hoje eu sou seu professor. Diz que é pinada e só relaxa. Quando acende e faz fumaça, eu tô alô, DJ Pedrinho! Sedenta, tão demorou. Aqui, agora. Tava no ver quem aguenta. Rafael, você, Rafael, manda um abraço pra galera aí, Rafael. Só discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na quem sabe canta, canta, canta. Falaram o que que é, logo você, logo você, logo você. Diz. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Muito obrigado com a Pedrinho, meu seguinte, já passar todos os amigos japonês também da Vila do Carmo, tá com a gente. Bora, japonês. Todas as meninas da Vila do Carmo com a gente, japonês, é nós na parada. Ela também da Vila Campinense também. Bora, DJ da Vila Campinense. Galera que chega também da Tona, Denilson. Tá aí, meu irmão. Nossa amiga Tina também, o Toy. Galera do Caraparu, Rose, bora, Rose. E o Tigre Saldo chega e detona. Vontade de ir pra praia. Já passou. Nosso amigo já também com o trabalho da Vila do Carmo com a gente. Verão está já chegando, né, Tuna? Desse geral, as novinhas estão dançando, descendo de fudantão. Olha que menina gostosa. Nosso amigo Dilson também do Whindersson com a gente. Obrigado, Dilson! Imagina ela fazendo um quadradinho sensacional. Nosso neto do Araneto da equipe Farra com a gente. Olha que menina gostosa. Bora, Gleicinho, o Vinícius mandou uma com a gente. Bora, Gleicinho! Imagina ela fazendo um quadradinho sensacional. Imagina ela. Vamos dançar na boa, na paz, assim, né? É, Rafa! Imagina ela fazendo. E as princesinhas também da Santa Guitera, tá com a gente também, princesinha! No quadradinho de Ô, novinha, eu quero te ver contente. Só quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima! E da gente. E quem é do Pai Sandu, bota o bracinho! E quem é do Clube do Rio aí? Pra sentar no grau. Não, é que não tô conseguindo ir. Aí, Yuri, não é esse beat, tem que ser um beat calmão, né, velho? Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Quindo ele pra confesso. E o nosso Galvão também com a gente. Um abraço bem grandão. Vamos se ligar. No grau, vinha aqui na favela. O Tigre chega. E Sapucaia detonando. É mais uma do que. Vamos lá. Você acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista. Bora, Baldo, pra cima do jeito, maninho. Olha o que ela faz no baile funk. Se liga! Liga. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Marquinhos 5G, vai, Belo. Rompendo fronteiras sempre nós. Ziva não brinca com ela. X! Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbo no chão. Chão, chão. Vem pro show do Paredão Tigre Sal. Quando ela mexe com o bumbo no chão. No Melo de você dar o recado, viu, Monito? Bumbo no chão, chão, chão, chão. Vamos lá, vamos lá. Traz que era barulho com a gente, tamo junto sempre, sempre, sempre, hein, maninho? Vamos dançar! O nosso Tigre Saldo sempre recebendo todo mundo de braços abertos. É verdade, viu, gente? Vem jogar, vem, mas tem que arriscar, vem, vai ser assim ou não, oh não, oh não, não. Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar. E agora? Pensei isso, Alexandre. Tu sabes que me custa estar ali. Leva o corpo suave. Bailame que quero verte. O homem de Anani deu, do Mega Pressão. Não sei se volveré a verte. Pero voy a disfrutarte. Bailame que quero verte. Posa conmigo en sexo. No sé si volveré a verte. Pero voy a disfrutar. Solo tú. Oba! Me enloquece. O nosso parceiro do Lugo Artista Batido hoje fazendo uma vacina bacana. E toda segunda manda playback lá em Caraparu. Coisa boa, Rafael Absoluto. O Aurélio comemorando a onda. O nosso futuro advogado Aurélio promove. É batido fazendo parceira com o Pedrinho Gordo, meu parceiro Gordo. O Jairzinho Pressão. Aí, Ivani, fala, Ivani! Bora, Tiaguinho! Paredão Tigre Sound, o fera da galera. Vamos lá, gente, que coisa boa! O nosso Paredão de Cristal chegando em Vila Sabugaia. E a primeira vez com a gente. Dá um recado, na manha. Vamos que vamos. Seja bem-vindo. Beleza, Pedrinho? É uma satisfação enorme a gente chegando aqui hoje na Tigre Saúde pela primeira vez, Santo Isabel, no Pará. O nosso parceiro Batilha Gordo, sempre fazendo uma super parceria bacana, junto com o Emílio no Tesão, desde o tempo da Marajoara. Esse gordo tem história, vou te contar, meu irmão. O nosso parceiro Reinaldo avisa que 17, 18 de junho a gente chega aí lá em São Miguel do Guamá com a luxuosa Paredão. E DJ Bruninho vai estar por lá, Renatinho. Se prepara que o bagulho vai ser doido, meu irmão! Bora, Pedrinho! Sempre bem-vindo no Tigre! A gente dá moral pra quem dá moral pra gente! Calma! Vem no batidão, no batidão! Só quem tá solteiro, joga essa mãozinha e vai pra cima! E joga esse bracinho! E bate na palmina! E bate na palmina! E tchá tchá rei! Tchá tchá ho! Tchá tchá rei! Tchá tchá ho! Agora! Agora! Agora! E mais um! Esse é o DJ Bruninho, maestro! Ó, Bruninho! Valeu! Joga pra cima! Ei! Uou! Ei! Uou! E aí? Batidão! No batidão! No batidão! No batidão! Quem vai trabalhar amanhã, bota a mãozinha pra cima. Quem vai trabalhar amanhã? Quem não tem hora pra chegar em casa, joga essa mãozinha pra cima aí. E joga a mãozinha pra cima, batendo na palma da mão, na palma da mão. E a pergunta que não quer calar. Ai, ai, ai, DJ, ai, DJ, isso não é legal. Ai, ai, DJ. Bora, Black, pra cima. Marquinhos 5Z e a Mai com a gente. Aqui no Tigre, aqui no Tigre. Sempre. Sempre. Tô passando mal. Vai ver o Chaguinho. Tô passando mal. E os contrabandos da Vila do Carmo. Domingo é nóis lá em Vila do Carmo. Tô passando mal. Festão da Páscoa e quem toca é o Tigre. Tô passando mal. Tigre Sound. Acima do normal. Põe a mãozinha pra cima e grita. Vai, vai. Oh. Vai, vai. Pode aumentar, aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Gente, bota no 12. Toda segunda-feira tem a banda Playback. Bota no 12, bota. Lá do Minus Bar. Bota no 12. Amigo Rose, por ali, Rose. Rose, amanhã eu vou lá, meu. Amanhã eu vou lá curtir a banda Playback. Patel e o Betinho Playboy. Hoje apaga a luz. A produção! Tem como? Apagar a luz do palco. Só solta quando apagar. Quem tem teu isqueiro, bota teu isqueiro pro alto. Quem tá com o celular, liga o flash. Isso. O bagulho agora vai ficar em Brasil. O Gizinho Talco, às vezes endoidando aqui no Tigre. Pra cima, garoto! Senta. Ura, que delícia! Senta. Equipe de Garaparu com a gente. Equipe sem sal e doidando aqui nosso Tigre. Valeu! Paredão Tigre Saúde. Ô, fera da galera. Ai! E vem chegando no passinho, carimbó, carimbó, carimbó, carimbó, carimbó. E vem no passinho do carimbó, do carimbó. E agora? E agora? E agora? E agora? Agora! Veio do beat. Veio do beat. Veio do beat. No meio do beat. Vai aí, tá criado. A caça namoradeira namora o malandro lobo. Eles passam a tarde inteira causando maior rebu na tocar do ver o peso no meio. E aí, Gelson? No meio do no Telama do Nordeste, tá famosa. No meio do beat, no meio do beat, no meio do beat. Cima. Parece que vai chover. Bora pra cima, maestro Pedrinho Mix. Depois que a chuva passar, vou cantar. Carimbó, carimbó, carimbó, carimbó. Assim, ó. Segura o carriado, vai fazendo a onda no tigre. E vai fazendo o caquiado no sapatinho, sapatinho, sapatinho, sapatinho, sapatinho. Eita, esse tigre é muito doido, ué. Essa aqui é da terra. E sabe, canta, canta, canta aí. Seus olhos, ouça o que eu digo. Família Contrabando, tamo junto. Domingo, 16, Vila do Carmo que nos aguarde, viu? Bora pra mim. Viver mentindo, me iludindo. Eu fiz de tudo que foi possível por ti. Você não cuidou de mim. Sábado, estaremos em Jundiaí. Sábado, Jundiaí, deu som do Tigre Saúde. E domingo, Vila do Carmo, a festa da Páscoa. O nosso domingão de Páscoa vai ser na Vila do Carmo. Sábado de Aleluia, Jundiaí. Tigre Saúde. É o Paredão. Paredão Tigre Saúde. Minha amiga Jéssica, também um abraço bem grandão pra você. Obrigado, gente. Toda a nossa contrabaixo do Carmo, do Carmo, do Carmo. Tá chegando domingo, tamo junto. Domingo, tamo junto. E bora no caqueado, caqueado, no caqueado, caqueado. E tem que dar moral pra quem dá moral pra gente. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. E agora? Pra cima, pra cima, garoto! Paredão Tigre Sound. Progresso é o meu também. Não te desejo mal, pois sempre quis o teu bem. No meio da caminhada, do nada tu desistiu. Mudei tua palavra quando meu som explodiu. E lá vou eu, gira com o mundão. Provei que sou capaz e que tenho disposição. Conteúdo nasceu comigo, disso você não sabia. Vou viver na ostentação, com o proibidão. Paniquete na putaria, sou da galera. E o quarteto da Vila do Carmo com a gente, que legal, coisa boa. Sou da galera, os metralhas do par. No Pop Live, Tigre Saúde, hoje eu vou provar que eu cheguei pra ficar. Sou da galera, os metralhas do par. No Pop Live, Tigre Saúde, Diego e Arley, e São Francisco do Itá com a gente, um abraço bem grandão. No Pop Live, Tigre Saúde, hoje eu vou provar que eu cheguei pra ficar. Aparelhagem que tá conquistando o Pará. Eu tô ligado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu. Tigre Saúde, que me espera. Fui, partiu. Tigre Saúde, que me espera. Fui, partiu. E você? Saúde, que me espera. Alô, Belly, DJ Lohan que tá tocando. Fui, partiu, Tigre Saúde que me espera. Ui! Ui! Minha mulher começou a discutir. Mas agora me deu atenção. Peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei os irmãos. Perguntei onde era o rolê. Paredão Tigre Saúde! Eu tô obrigado? Tô obrigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, Tigre Saúde que me espera. Fui, partiu, Tigre Saúde que me espera. Fui, partiu, Tigre Saúde. Amanhã me espera. Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás comigo. Diz. Que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos. Não que quer ser patricinha. Eu quero algo sério, não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar. Fala assim, fala assim, fala assim, fala assim. Vou tirar o pé. O que, gente? A relação. Preciso. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. E eu? Vou tirar o pé. Essa relação. Pensei que me amava. Uma atrás da outra. E o Pedrinho chegando e detonando. Eu sou o manso. Não. Tamo junto, sabe disso. É nóis. Esse tom de voz é Tiaguinho. A minha contrabando. Vira do Carmo. Já promete que domingo vamos super lotar, com certeza. Me liga. Domingo é nóis. Obrigado, Black. Tá obrigado, Diogo. Obrigado, gente. Uma loucura. Obrigado, Marquinhos 5G, Maimelo. Casal 5G, tamo junto. Que bom ver vocês de volta novamente, viu? Graças a Deus. Amigo Aldo, que arrependo dos calçados. Lá em Santa Isabel, tá com a gente, no Aldo. Pra cima, garoto! O MC Black tem moral com o Vandro e o Vanzinho dos Metralhas, tamo junto. Só dá pra saber se acontecer. É! É, que eu te beijei. Melhor do que imaginei. Alô, você. De Camaro dentro da periferia. Será que eu posso? Rodeado de bandida. Será que eu posso? Nosso bonde é correria. Quem diria, hein? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. E as mulheres solteiras vão descendo até o chão, e vai até o chão, e vai até o chão. As mulheres solteiras, e vai até o chão, e vai rebolando, subindo, rebolando. E sobe, sobe, sobe, e sobe, sobe, sobe, e vai subindo, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. E agora, segura! Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão. Tu sabe quem é? O maestro. DJ Rafael. E maestro, o recado pro nosso amigo Rafael. Ei, tá vendo aquele rapaz vermelho ali? Ele é meu caso. Bora! Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o pilo da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau. Alô, Belly! DJ Lohan que tá tocando. Então tu pega o telefone, vibra quem é tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Vou ligar pro Rio agora. Ele deu uma vontade de comer a xereca dela. Pra ligar pra ela. Tá tarada, tá tarada, tá tarada. Então joga na cara. Tá tarada, tá tarada, tá tarada. Então joga na cara. Vou te levar pra minha mansão. Toda segunda-feira no Bamindos vai em Caravaru e a banda Playback, todo mundo convidado. Rose, pra cima. No banco do meu Camaro, eu tô na condição. Eu tô daquele jeito, tá chegando o som das damas. É o bonde sem freio. É com bonde sem freio que as damas não param. Elas beijam na boca e apaixonam os caras. É o bonde sem freio! Maria. Eu era uma menina e você não se importava. Minha chapa nova, boba, que não ia dar. E agora? Mudou, o Alexandre tá apaixonado. Maestro, a nossa amiga Laiane com a gente ali, ó. Ela que não para de rebolar, moleque. Dá puro desejo. Laiane, pra você. Bem na boca. Eu só falo assim pra ti. Calma, tigre. A volta do anzol. Diz. Diz. Calma, Rony. Calma, Rony. Samia e banda Mega Estilos, a marca do sucesso. Não dá pra esconder, tem como... Será que você não ouviu, não? Está escrito em nosso olhar. Um abraço e um beijão à nossa amiga Laiane. Ela que tá onde? Aqui. O MC Black e toda a comitiva rompendo fronteiras. Obrigado pelo carinho. Olha só quem me chega por aqui. O empresário Paulo e companhia da Rose também. Que bom rever vocês aqui no Tigre, gente. No super dinâmico, vou te namorar. Te fazer feliz, meu verdadeiro amor. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto. Que nem sei dizer. Nossos seguidores da Hot Vibe estão aqui, aqui, vai! Vai, vai! DJ Tarcísio, o... Só pra você que cara malucão! Pra você que é malucão! Sou um cara malucão, me... Pra cima, garoto! Fim de semana é tradição, vou pra night pra curtir um som. Talvez não seja o melhor pra ti, mas princesa, olhe pra mim. Você abalou meu coração, com esse jeito de me olhar. Vejo seu nome no telão. Nosso amigo Paulo e a Rose. Paulo e Rose, Rose e Paula. Hoje eu vou dizer. Aonde? Aqui. Aqui. Nem me lembra disso, viu, Rose? Eu já pensei quando eu ia. Então diz assim, ó. Você sabe que é nós, Thiaguinho, você sabe que é nós. Amigo Thiaguinho, sempre, sempre, sempre. Sempre. Nos prestigiando. Obrigado, meu coração, viu? Da fruta sensual. Aceita, meu amor. Ah, meu bem. Fique com ele. Vai ser melhor assim. Se ele te procurou, é porque não quer mais saber de mim. Fique tranquila. Ele já tá na sua. Você fica com ele. A nossa amizade continua. Um abraço, os metralhas com a gente. Venha comigo. A Leide com a gente, o Arlente também, toda rapaziada. Obrigado! Não merece nem a mim, nem a você. se fez contigo, comigo vai fazer pior. Eu fico com sua amizade, é melhor. Deixa esse cara pra lá, o meio que não vai faltar. Mas a nossa amizade em primeiro lugar. Vou pro JC, o campeão de DJs. Fica comigo, eu gosto de você. Por causa desse amor, eu abandonei meu mundo. Vamos junto pra cima. Os seguidores Paulo e Arroz com a gente, que coisa boa. Estão com a gente hoje por aqui. Vamos te amar, vamos fugir para bem longe daqui. Josué, o Landu, toda a rapaziada com a gente. Obrigado pelo carinho, gente. Um abraço, Wellington, Elito do Pop, com a gente, Wellington. Não posso negar. Agora sim, os meus metralhas. Carrete. No meu coração. Foi errado, foi errado. Eu acho que me apaixonei. Amor bandido, eu acho que me apaixonei. E domingo em Terapuru, no Mindos Bar, tem o DJ Iago Mix. Meu parceiro Rafael também, toda a rapaziada. Um abraço pra vocês aí. Vamos tocando, girando, girando, girando. E que tal? Assim, assim, assim. Segura a metralhadora. As metralhadoras são do metralha, meu. Não existe fronteira pra me segurar. Não existe barreira. Marquinho 5G, ele e a Mai. Deus. Eu quero abraçar o Cuca Fria e o Renato com a gente. Um abraço bem grandão pra vocês aí. Na cama ou na lama, eu inspiro você. O quê? Em qualquer... Que bom que o casal tá de volta, viu? Caraca, eu só faço besteira. Que bom que o casal tá de volta aí, Barrinho 5G. E a Mai, quer me deixar porre? Você pega pra mim também. Te beba, mas vou tudo bem. O bagulho é doido. Eu vou pra lua, pé ou de trem. Aqui, Pedrinho, mas toca, claro, né? Segura. Essa aqui. Ninguém tá segurando o Hot Vibe. Pra cima, garoto! Hoje o Paulo e agora? Desce, sobe e dá-lhe a mordida. Desce, sobe. Desce, sobe e dá-lhe a mordida. Dá-lhe, produtor. Desce, sobe e dá-lhe a mordida. Desce, sobe. É nóis, meu irmão, sabe disso. Desce, sobe e dá-lhe a mordida. Dá-lhe a mordida, dá-lhe a mordida. Olha o animal, chegou na parada. Não vem com caô que ele te estraçalha. O uísque Xandão, muita bebedeira. O cachorro doido soltou da coleira. DJ Tuira Boy, ninguém pode. Junto com DJ Gordo, a firma é forte. DJ Thiaguinho top, não tem crise. E tem o DJ Pedrinho. Essa menina é muito boa, hein? Na moral, se liga nesse. Quem é, quem é? Dores do animal, Paulo. Tá aqui, Elizabeth, ali, ali, ali. Esse é o Hot Vibe, mordinho escurinho. Bagulho tá doido, eu mando no jeitinho. Cuidado com a mordida. Eles estão aqui com a gente. Que bom receber vocês no Tigre Saúde. Arroz e o Paulo, arroz e o Paulo, arroz e o Paulo. E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, batendo na palmina. É pressão do início ao fim. O tigre, vai, vai, vai. Olha o crocodilo já tocando na parada. No o Rose Paulo, o Rose. Minha tão chapada. E o Rose Paulo. Aí elas querem vir. Tá certo então, valeu. Casa, olha o crocodilo já tocando. Valeu pra tu pensar seguindo o Tigre Sound. Escurinho e as novinhas tão chapada. Tigre, tigre, tigre, tigre Sound. É isso que elas querem, nossa pegada é safada. Toma alentado, o crocodilo dá um show. É o animal agitando a multidão. DJ quando vem, endoidina limbaça. Rio de impressão, agita com a dentada. No escurinho, o Patrese que comanda. E o Malubit na alegria só o Diego e o Junato com a gente, São Francisco de Uitá com a gente. Deixa ficar. Tamo junto, Boninho. Por nossa conta. Olha o crocodilo já tocando na parada. no escurinho. Dia 16 é Vila do Carmo, hein? Bora junto. Tem lugar e elas querem entrada. E desse jeito vou... Pode, pode, vai. Pode, pode. Pode, pode. Vai, vai! Paredão Tigre Sound, o fera da galera. O fera da galera. Hoje é rock aqui na Hot. Hoje é rock aqui na Hot. Hoje é rock aqui na Hot. Hoje é rock aqui na Hot. Segura essa voada do nosso paredão. Agora é pai e filho, botando na pressão de Dito Iradói e o Pedrinho Mix. No comando da carreta, já virando essa equipe. Os Coratório acabam de chegar, junto com as Lessas e a GDA. Sem limites de ganga aqui, medalhas do Hot, hot, hot, hot. É o cachorro doido invadindo a cidade. Hot, hot, hot, hot, hot, hot, vai. Sinta-se pro ar, tá vivendo o nosso grava. O Tigre chega e detona!